Salve, caboclo pena branca. Salve, moço. Salve sua banda. Como o senhor está por aí no mundo astral? Sempre bem, filho. Graças a Deus, então, é. Ok, acabou. O seu saiote é branco, é da cor do dia. O seu saiote é branco, é da cor do dia. Seu capacete é feito de guias. Seu capacete é feito de guias. O seu saiote é branco, é da cor do dia. O seu saiote é branco, é da cor do dia. Seu capacete é Bom dia, moço. Salve, caboclo pena branca. Salve, moço. Salve sua banda. Como o senhor está por aí no mundo astral? Sempre bem, filho. Graças a Deus, então, é. Ô, seu pena branca, Pois não. tem algum assunto em específico que o senhor gostaria que a gente começasse hoje ou posso eu? Pode perguntar, filho. Posso. Depois, se eu tiver algum recado, uma mensagem, a gente pode deixar para o final. Tá certo, então. Seu Pena Branca, a gente recebeu perguntas, às vezes, da sua vida passada, se teve alguma encarnação que o senhor foi índio, se foi na última. As entidades em geral, quando chegam num grau de desenvolvimento, filho, vamos dizer assim, mais universalista, não gostam de falar sobre esses tópicos. Olha lá. Mas eu tive muitas encarnações aqui, não necessariamente como índio. Você sabe o que representa essa roupagem de pena branca, filho? O que é, seu Pena Branca? Representa a roupagem de um instrutor divino, né? A pena representa, na verdade, o conhecimento, né? Então você trabalha com as energias, vamos dizer assim, do orixá Oxóssi, mas trabalhando numa linha de oferecer o conhecimento para que as pessoas possam se ver dentro de um escopo divino. Então é trazer o divino que existe dentro de cada um de vocês, encarnados. Esse é o papel dos vários caboclos que atuam nessa linha de pena branca. Tá claro, filho? Tá claro. Então, o senhor usa os instrumentos da vibração de Oxóssi, mas o senhor especificamente é de Oxalá. Todos os caboclos que trabalham na linha branca usam energia cristalina de Oxalá, que é para você sedimentar, vamos dizer assim, fazer com que cada molécula do corpo de vocês possa absorver o conhecimento. Então, Oxalá é o meio e Oxóssi é, vamos dizer assim, é a força motora, Entendi, do ponto faz de sentido. vista energético. Faz sentido. Bom, como a gente começou a falar disso, talvez seria interessante a gente ver o seu ponto de vista sobre os orixás. O que você gostaria de saber especificamente, filho? A Umbanda trabalha com sete orixás. Trabalha com sete linhas de orixás. Sempre Olha lá. tem um masculino e um feminino. Tá. O senhor pode falar, quais são as linhas, As linhas dos sete orixás? que o senhor, trabalha ou que o senhor entende é a mais, apropriada? As que eu trabalho eu já tenho. Mas existem. As sete linhas são definidas por pares. Você vai ter o Oxalá e o Eatempo. Você vai ter Oxum, Oxumaré. Você vai ter Oxóssi, Obá. Você vai ter Xangô, Iansã. Você vai ter Ogum, Egunitá. Você vai ter Nanã, Iobaluaiê, Iemanjá e Iomulô. Vamos dizer assim. Essa foi a nomenclatura escolhida pela Umbanda para poder classificar as energias. Todos os orixás sempre têm um elemento que irradia e um que absorve. O que irradia é o que permeia, digamos assim, a energia que vitaliza, né? O que recebe é aquele que corrige as distorções dessa energia que vocês possam ter nos campos, da vida de vocês. Cada um desses orixás representa um trono. O trono representa uma linha de, vamos dizer, de radiação de elementos vitais para o planeta. E você tem orixás. Muitas pessoas chamam a nós, guias, de orixás. Dentro da Umbanda, isso muitas vezes acontece. Mas, na verdade, somos apenas guias espirituais. Os orixás planetários podem ser considerados aqueles que vieram para este plano de existência para, vamos dizer assim, formatar a energia planetária. Então, são eles que coordenam a vida no planeta em todas as suas esferas. E existem orixás cósmicos, que são muito maiores, dos quais os orixás planetários são apenas fagulhas. E nós somos fagulhas dos orixás planetários. Nossa. E esses orixás que incorporam na Umbanda são encantados? Encantados são seres da natureza. Ah, tá. Então. Encantados são seres. Depende, o que você precisa tomar cuidado, filho, é que para cada linha religiosa você usa um termo com um significado Ah, diferente. verdade, isso é verdade. Certas correntes encantados são espíritos que, vamos dizer assim, faleceram e encantaram-se, ou seja, viraram guias espirituais. Isso muito na região norte do seu país você tem muito isso. Mas encantados, no sentido geral, são as forças elementais que estariam numa segunda dimensão abaixo da sua. São aquelas forças que cuidam dos planetas, vamos dizer assim, das rochas, das matas, da água, do fogo, das manifestações puras dos quatro elementos. São os guardiões dos elementos. Esses são os elementais. Por isso se chamam elementais. Entendi. Eu me referia a encantados no sentido de um espírito de alta evolução, no caso dos orixás, que nunca se encarnaram. Não. Encantado, do ponto de vista religioso, é um espírito que encarnou e, quando desencarnou, encantou-se, ou seja, ele serve de guia espiritual. Isso dentro das concepções dessas religiões do norte do país. Entendi. Espíritos de luz evoluídos recebem nomes diferentes, em religiões diferentes. Você tem, dentro da teosofia, a grande fraternidade branca, por exemplo. São grandes espíritos que encarnaram várias vezes no seu plano e que ascenderam através dessas encarnações, não é? É. Você tem, e aí você tem desde um Cristo Sananda a um Buda, mas também tem dentro dessa fraternidade seres que nunca encarnaram no seu plano, Tá certo. Mas o senhor falou de Oxalá, Oxum, Oxós, Xangô, Ogum, Nanã e Iemanjá. Sim. Esses são orixás. São orixás. Orixás para o planeta Terra, dentro da concepção africana, que a Umbanda usou para poder sistematizar o conhecimento. Entendi. São energias. Tirando Oxalá, os outros eu tenho a ideia que a gente consegue incorporar, mas eles não falam. O que você consegue incorporar são falangeiros, são fagulhas dos orixás. Mas nos orixás, filho, imagina a quantidade de energia de um orixá planetário. Você acha que o corpo humano, do jeito que está configurado, aguentaria receber essa carga energética? Não. Seria fulminado na hora. Então é como se você pegasse uma pequena porção, uma pequena fração desta energia e transmitisse aquela consciência. Isso é quando baixa um orixá. Isso dentro do candomblé também, onde você tem a incorporação dos orixás, mas não são os orixás planetários. São falangeiros desses orixás. Ah, entendi. São representantes. Representantes, né? Entendi. É como se você tivesse para cada orixá um grande, vamos dizer assim, gerador de energia. E para atingir determinado fim, ou por exemplo, a consciência de A, B ou C, esse orixá, ele desprende uma pequena faísca energética. E essa é a faísca que vem se manifestar. Tá. Mas o seu Pena Branca, eu não sei se o menino do senhor deixou o foninho de ouvido aí por perto, porque tá começando a dar retorno à minha voz. Só um segundo, Tá. O senhor, desculpe, viu aqui a tecnologia. Eu vou cortar esse espaço que eu pedi pro senhor fazer isso. só um segundo, gente. Tá me ouvindo, filho? Tô ouvindo sim. Muito obrigado, viu? Tá certo, Bom, então filho. Pode vamos lá. voltar. Mas, seu Pena Branca, esse então Ogum que as pessoas incorporam no terreiro é uma faísca de uma divindade maior. Exato. E E a gente. abaixo desse orixá você ainda tem outros representantes, Que que são são. as guias, Sim, as as sete linhas. entidades que você vê nos terreiros de Umbanda. Sim, como Caboclo, Preto Caboclos, Velho. pretos velhos, exato. Tá bom. E Exu também, né? Exu também. Todos eles. Exu também é um orixá. Ah, é um orixá também. É, Só que não dentro. tá na Dentro. linha. Ah. Não, ele é. Na verdade, dentro da linha da Umbanda, Exu está presente em todos os orixás. Olha. Você tem Exus, porque o Exu é uma energia de propulsão. Então, sem Exu você não faz nada. Por isso, dentro dos rituais, você sempre faz primeiro uma oferenda a Exu. A Exu Exu. é o princípio. Exu é o Entendi. princípio, exatamente. Ó. Você não chega ao Oxalá sem passar por Exu. Entende? Tá. Agora, esse, por exemplo, esse Ogum, que é essa faísca da divindade, uma centelha da divindade, esse Ogum que incorpora no terreiro, ele é um falangeiro. Então, um falangeiro seria um espírito que evoluiu? Não necessariamente. Pode ser simplesmente uma fagulha do orixá que o orixá nunca incorporou, nunca se materializou nesse plano. Você está confundindo, são coisas Encarnou, né? diferentes. Encarnou, nunca Os encarnou. guias espirituais, necessariamente, ou quase que em sua maioria, vamos dizer assim, tiveram passagens por este plano. Tá. Então, usam a sua experiência de vida para ajudar outros irmãos quando estão dando seus atendimentos, não é? Quando você tem um orixá, normalmente ele vem para imantar aquela irmandade com a sua energia, com a energia do orixá que ele representa. Mas ele não fala. Os Então. orixás não conversam com os humanos. A única forma que você tem de contato é um contato espiritual, energético. E dentro do candomblé, através dos oráculos de Búzios, né? De Ifá. Entendi. E, por exemplo, o senhor falou que tem um que irradia e o outro que absorve, né? Sim. Então, Oxalá irradia e Oyá absorve. Oxum irradia, irradia e Oxumaré absorve. E assim por diante. Entendi. Daí vai O que você Obá. entende por irradia e absorve? Então, é isso que eu gostaria de maior explicação, para ficar claro. Vou tentar fazer um exemplo. Tá. Vamos pensar uma pessoa, um exemplo que é muito comum, que é quando as pessoas têm algum problema amoroso, não É. é? Então vamos pensar uma pessoa que não consegue ter um parceiro, uma parceira. Não é? Um amor na vida, um companheiro, alguém assim. Quando você vai fazer sua consulta no terreiro, qual é a força de que orixá você vai pedir ajuda para que esse problema seja solucionado na vida desse filho. Ou Oxum, ou Oxumaré. Ah, porque eu. Ah, entendi. Como é que Oxum. você vai saber? Não dá pra saber. Dá para saber. Dá? Entende? Claro. Como? Se essa pessoa está sendo vítima, por exemplo, de um Aham. ataque energético, se essa pessoa está sendo vítima de algum tipo de magia, se essa pessoa é meritória de amor e não está recebendo este amor por algum motivo, o que é feito é a limpeza do, vamos dizer, campo energético da pessoa. Certo? Normalmente quem faz isso é Exu. E depois esta pessoa é imantada com a atratividade de Queolixá. Oxum. Ela tem que estar atraída, né? Ela tem que ter a capacidade, ela precisa ter a capacidade de atração. Então você imanta a pessoa com a energia do orixá que traz o amor para essa pessoa, que é o Oxum. Entende? Entendi. No outro caso, se uma pessoa que tem uma vida desequilibrada, tem 25 amantes, tem um filho em cada porto, tem uma cabeça completamente, vamos dizer assim, desequilibrada do ponto de vista afetivo, qual é o orixá que você vai usar? Mulu. Não, Oxumaré. Ah, tá. Porque o Oxumaré, ele vai absorver o que está desregrado no campo afetivo e amoroso. Ah, entendi. Você entende? Então, Ah. antes de qualquer coisa, você precisa entender o que levou a pessoa àquela situação. Então, ao dar o atendimento, uma entidade de luz está sempre olhando para aquele problema de forma multidimensional. Primeiro, para saber se a pessoa não está mentindo, porque vocês mentem muito. Não. Segundo, para entender quais são as causas verdadeiras daquela situação. Podem ser vínculos kármicos. Pode ser que a pessoa tenha sido injusta. Pode ser que ela tenha feito mal ao outro. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, muitas vezes a entidade não fala para não ofender a pessoa. E faz o que é necessário para que ela possa encontrar equilíbrio. Então, o papel de todo guia, dar o seu passo, dar o seu conselho, é para que a pessoa possa se centrar, possa encontrar o caminho do meio naquele campo da sua vida que está desequilibrado. Então, se é na questão da justiça, vai se trabalhar com Xangô. Se é na questão da fé, vai se trabalhar com Xalá. Se é na questão da geração, vai se trabalhar com Iemanjá. E assim por diante. Tá claro, filho? Tá. Eu vou fazer assim, eu vou falar os nomes que o senhor passou que irradia e os nomes que absorve para aquele que está ouvindo ter certeza que entendeu e também que eu ouvi direito, tá? Tá O senhor certo. falou Oxalá e Oyá. Sempre o primeiro irradia e o Isso, segundo isso. absorve. Tá. O senhor falou Oxum e Oxumaré. Sim. Oxóssi e Obá. Certo. Xangô e Yansã. Certo. Ogum, Ogunitá. Egunita. Egunitá. Nanã. Que é uma qualidade de ação, na verdade. Nanã, Obaluaiê. É inverso. Obaluaiê, Nanã. Obaluaiê, emite, Nanã absorve. Ah, ainda bem que eu. E Iemanjá, Omulu. Exato. Isso mesmo. Entendi. Agora, se a pessoa tem como ter esse, como orixá de cabeça, pode a pessoa pode ter tanto esse do lado de quem irradia como esse do lado de quem absorve? Como Orixá de cabeça é é. aquele que define o teu caminho espiritual. Ah. Sim. Depende do que você veio fazer aqui, filho. Ah, entendi. Então eu posso ter tanto Oxóssi como Obá. Pode ter o bar, sim. Perceba, é a mesma energia trabalhada numa polaridade masculina e feminina. Ah, entendi. Mas só que Oxum é feminino e Mas ela Oxumaré. é, sim, porque o Oxum representa a maternidade, a energia de criação, assim como Iemanjá. Ah, entendi. Então não é questão de dizer, olha, o feminino vai estar sempre do lado que Não, absorve. não, não. Ah, entendi. Dependendo do trono, o feminino é o que Irradia. irradia. E para existir um equilíbrio também, né, seu Pena? Claro. Eu acho que o que vocês devem buscar sempre é o caminho do meio, a neutralidade. Não Neutralidade. existe luz sem sombra. Caminho sempre o caminho do meio. Já dizia um sábio. É. Não é? O senhor não quis falar o nome porque as pessoas acham muito que de repente foi Buda e às vezes foi até uma pessoa que a gente não conhece, né? É, porque o que vocês conhecem como Buda, na verdade, é uma coletânea vamos dizer, de histórias que foram, vamos dizer, concentradas ou verbalizadas, de um inconsciente coletivo que precisava de uma forma humana para se representar. E aí escolheram Buda, que foi um avatar, né? Entendi. Que representou muito bem essa noção de equilíbrio entre as polaridades. É, talvez esteja um tema interessante para explorar as polaridades. Qual tema é interessante, o senhor fala? As polaridades. Então, é isso que eu ia falar. Se eu tenho só um orixá, porque às vezes as pessoas falam, não. De cabeça tem um orixá masculino e um feminino, então são dois. Então, se eu tiver Xangô, vai ser sempre Yansã, outro? Não. Não Ah, entendi. necessariamente. Ah, entendi. E na verdade você tem quatro orixás. Quatro? Quatro orixás que regem. Além do seu orixá ancestral. E do ponto de vista energético, todo mundo tem. Quem é médium? Todo mundo trabalha com entidades de todas as linhas. Ah, quando o senhor fala, por exemplo, todo mundo trabalha com entidades de todas as linhas, quer dizer, olha, se eu pisei na Umbanda, a entidade disse que eu sou médium, eu não preciso nem perguntar se eu tenho caboclo. Sim, Entendi. o que acontece é que existe uma hierarquia, você vai ter o chefe dessa hierarquia, que vai ser um, mas ele vai coordenar entidades que trabalham em todas as linhas. Quando você, é a mesma coisa, filho, você tem uma pessoa doente, você vai levar para o hospital. É. Ela está com uma dor de pé, você vai tratar com quem? Com um cardiologista? Ah, entendi. Ele Então existe, tá no você disse, hospital. o bom médium, isso é importante, é um recado que vai para todos vocês médiums que ouvem isso. O bom médium é aquele que consegue se colocar num nível tão baixo de ego que permite que qualquer entidade possa se manifestar na plenitude da energia do orixá que ela representa. Você entende, filho? Nossa. Então, eu não gosto de trabalhar, tem muito isso, não gosto de trabalhar com esse tipo de entidade. Não quero trabalhar com aquele tipo de entidade. O médium não tem escolha, filho. Quem escolhe é o chefe que coordena essas falanges. Então, dependendo do tipo de atendimento, você vai trabalhar com uma entidade específica para aquele tipo de energia necessária. Vocês com os olhos tridimensionais não conseguem entender o que é que aquela pessoa, na verdade, está precisando. Às vezes chega uma pessoa dizendo A, B, C e o que ela está precisando é outra história, filho. Ser humano não é transparente para vocês. Para nós vemos tudo. Então, é o bom médium que se coloca a favor da espiritualidade e não pré-julgue ou diga eu acho. Vocês não têm que, o médium não tem que achar. Ele tem que deixar a entidade trabalhar. Tá certo? Tá certo. Então, quando o senhor fala o médium não tem escolha para isso, o senhor quer dizer que o ego do médium, o condicionamento dele que não tem escolha, porque ele gosta de coisa que o espírito dele não tá nem aí. É porque muitas vezes o ego do médium vai querer que ele, vamos dizer assim, vai querer que ele trabalhe com entidades que são mais vistosas aos olhos das pessoas. É uma forma de se sobressair. É, olha lá. Não é? E muitas vezes o que acontece é que você trabalha com duas ou três entidades que trabalham, vamos dizer assim, com outras personalidades. Ou seja, é a mesma entidade trabalhando com uma energia diferente. Você pode ter um preto velho que trabalha como Exu quando necessário. Você pode ter um Exu que vai trabalhar como uma pomba-gira. Você pode ter uma pomba-gira que muitas vezes vai se apresentar como uma cigana. E assim por diante. Tudo é uma questão de configuração energética e da necessidade do momento. Então é assim. Eu sou um espírito que posso me apresentar para vocês da forma que for mais conveniente para aquele, vamos dizer, para aquela demanda, aquele serviço de atendimento que está sendo determinado. Tá certo? Ah, O entendi. papel do chefe de cabeça é coordenar essas manifestações, de tal forma que elas aconteçam, de forma harmônica para o médium. Mas muitas vezes, você ter 10 ou 20 entidades, muitas vezes você talvez tenha 3 ou 4 ou 5, mas que se manifestam em 5 ou 6 personalidades diferentes. Ah. É porque vocês não estão travados num arquétipo porque vocês tiveram várias vidas. Então, e porque muitas vezes você precisa trabalhar com uma energia diferente. Ah lá. E aquele espírito, por conta das vidas passadas e experiências, ele pode muito bem hoje vir como um pinga-fogo e amanhã como um tranca-rua. É como você trocar o uniforme. Ah, o Marabô falou isso. Você troca de uniforme. Mas é a mesma entidade. A consciência é a mesma usando diferentes personalidades para poder atender demandas diferentes. É aquele médico que às vezes vai ser o cardiologista, às vezes vai ser o neurologista, às vezes vai ser o dermatologista. Mas a consciência é a mesma. Ah, entendi. Mas ele tem o um know-how para isso por conta das experiências passadas. Não está fingindo Não, nada. porque ele não é por experiência, não é de vidas passadas, filho. É porque você, quando você está aqui, você é obrigado a estudar muito. Então, para poder manipular uma energia de um orixá A, B, C ou D, você tem que estudar. Então, normalmente, cada representação dessas é usada para materializar um tipo de energia. Nossa, a gente pensa tão pequeno, né? É porque você só vem com os olhos físicos, não é? E com o ego, né? Com as nossas preferências, né? Sim, é porque você tem identidades pessoais. E muitas entidades que trabalham com vocês são, vamos dizer, amigos espirituais, são família que está acompanhando vocês há décadas, séculos, milênios. Entendi. É muito importante essa reverência, essa conexão do médium com a sua espiritualidade, que pode de repente, aquele preto velho com quem você está trabalhando pode ter sido teu melhor amigo na vida passada, pode ter sido teu pai, pode ter sido teu irmão. Então, os grupos espirituais reencarnam sempre em conjunto. Então, vem um para o lado de cá e fica o resto lá tentando ajudar da melhor forma possível. Por isso é muito triste você ver um médium se fechando para a espiritualidade. Porque quando se fazem esses contratos, quando você se senta junto a um conselho kármico e planeja uma encarnação, você planeja sua encarnação sempre em relação ao grupo de espíritos com quem você vem encarnando sempre. Se existem vínculos kármicos, é aí que são resolvidos. Então, quando se faz esse planejamento, não se planeja apenas para você, mas se planeja para um grupo de espíritos que vai aprender coisas com você, porque eles também precisam aprender. Então, aprendem vocês aí, do ponto de vista existencial, encarnado, terrestre, e aprendemos nós também do lado de cá. Sempre é um aprendizado, para todos os lados. E quando o médium se fecha para nós, é muito triste, filho. É triste porque não são razões do espírito, né? São razões do ego, Ah lá. são preconceitos religiosos, são preconceitos familiares. Em geral, eu posso reduzir tudo a uma palavra: é falta de autoconhecimento. Nossa. As pessoas têm medo de olhar para dentro. Então, o que você tem de médium fugindo, se enfiando em igrejas evangélicas? Você tem de médium fugindo, se entupindo de drogas? O que você tem de médium fugindo, bebendo? O que você tem de médium fugindo, fazendo sexo? O que você tem? Então as pessoas buscam as fugas que são mais, vamos dizer assim, afins ou as mais fáceis. Porque você se olhar por dentro e entender que você é apenas uma consciência de um grupo de consciências que está num projeto encarnacional e não fazer nada a respeito disso, para mim é muito triste. Seu Pena Branca, essa fuga e esse se entregar ao exagero no campo sexual, do alimentação, do entretenimento, qualquer um desses, que resultado tem? Faz a pessoa fechar a mediunidade ou dá um prazer só A momentâneo? mediunidade não se tira. Ah. Só que ela vai pagar com o físico. E vai ter que voltar de novo para aprender o que não quis aprender. Entendi. É uma forma da pessoa. Você não fecha. A mediunidade já é pensada do ponto de vista genético. Nossa. Quando se configura um espírito para reencarnar, vamos dizer assim, é como se você fizesse um programinha de computador. Então você diz, olha, esse espírito tem esse caminho aqui de aprendizado. Então, que características ele vai precisar ter para poder passar por essa vida? Essa, essa, essa, essa. Pô, vai ser médium de incorporação, vai ser médium de vidência. Vai... Então, tudo isso, vamos dizer assim, todos esses fatores entram nessa equação. E essa equação, que é uma equação matemática, vai gerar o coeficiente de energia de cada orixá que esta pessoa vai ter. Isso vai se manifestar usando-se a fonte da criação num corpo físico XYZ que vai receber esse espírito codificado desta forma. Então é como se você fizesse um programa com um objetivo específico e essa pessoa simplesmente não obedecesse, como se o programa não funcionasse, porque ela obstrui energia. Ela não deixa esta energia se manifestar. E toda energia não manifestada gera câncer, depressão, autismo. Outros problemas de saúde, sérios, problemas cardíacos, todos problemas ligados a glândulas, a vísceras, que são grandes processadores de energia, então, essa pessoa está em desequilíbrio. Como ela está em desequilíbrio, ela provavelmente vai ter a vida ceifada mais cedo, porque ela não aprendeu. Por misericórdia, muitas vezes, as pessoas que se desviam do seu caminho, do projeto original, tem a vida abreviada. Muitas vezes ficam sofrendo, com aquela sensação de ter vivido uma vida sem sentido. Então, não fechem os olhos para a espiritualidade. Mas não estou dizendo para que as pessoas virem fanáticas religiosas. Isso não tem nada a ver com religião, filho. Isso tem a ver com autoconhecimento. Isso tem a ver com se encarar como espírito encarnado. Isso tem a ver com se entender como espírito numa experiência corporal terrena. Então, quanto maior o grau de conhecimento essas pessoas tiverem sobre isso, sobre essas verdadeiras tendências, tanto melhor. E que sejam bem orientadas, porque também podem cair na mão de pessoas inescrupulosas. Então tá. Existe uma matemática, uma programação colocada no nosso espírito, e essa programação então é que vai dizer com quem, e o onde e o quando. Entende? E a fuga cria uma anomalia no sistema, mas não deixa de fazer o programa correr. O programa corre, mas sem efeito. Ele programa, para ele ser eficiente, ele precisa que a pessoa entenda como ele funciona. É como se você pegasse uma criança e colocasse na frente de uma equação de física quântica. Então, se é lhe dado um programa, se é lhe dado uma missão, você pode colocar, chamar isso de programa, de missão, de propósito de vida, de missão de vida. Se é lhe dado isso, é porque você, do ponto de vista, vamos dizer assim, de consciência espiritual, está apto, e mais do que isso, concordou com este programa. Pouquíssimos espíritos encarnam, vamos dizer assim, obrigatoriamente. Então, sempre existe um acordo. Caímos na história do livre-arbítrio, não é? Então, o livre-arbítrio como começa? Quando você escolhe, vamos dizer, antes de encarnar, o que você vai passar, com quem você vai passar, as vicissitudes pelas quais você vai passar e com quem, quando, como. Mas depois de acertado o caminho, você não, você pode trocar circunstâncias, mas o caminho já está traçado. Entendi. Então, A questão é aceitar isso ou não. Quem não aceita isso vai sofrer muito. entendi. Então, essa fuga a gente pode comparar, por exemplo, o cara tinha ali um rio fluindo naturalmente o seu curso. Então, ele desvia esse rio, vira água empoçada e cria todo tipo de doença. Todo processo de doença física começa com um processo de doença no perispírito, que é Entendi. normalmente vinculado a um problema de mau funcionamento dos chakras. Então, entenda, um médium, ele normalmente tem na sua glândula pineal cristais a mais que permitam que ele tenha acesso à espiritualidade de forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, ele já veio preparado, ele veio configurado para isso. O que acontece? Não, eu não quero ser médium, eu não quero trabalhar com a espiritualidade, eu não quero ver, eu não quero sentir, eu não quero incorporar, eu não quero, eu não quero. O que que vai acontecer? Esse órgão é atrofiado, certo? Certo. O chakra coronário desse filho, literalmente, é seco. Ele não, como é que eu posso lhe dizer? Desativado. Ele para que você, para que o médium possa florescer, você tem que, a famosa coroa que tanto se fala, nada mais é como se fosse um terreno fértil, onde cada entidade que faz um vínculo espiritual com este filho, não é? Vai plantando a sua semente. Então é um jardim. Quando você olha a coroa de um médium desenvolvido, ele parece um halo de santo. Por Nossa. quê? O quê? Sim, porque você tem a planta, a semente energética de cada entidade que esteja ali. Então você imagina várias entidades de luz plantando a sua semente na coroa desse médium. Tá certo? Para que isso aconteça, é necessário que ocorra o quê? O desenvolvimento mediúnico, que ele entenda a sua mediunidade, que aceite, que principalmente baixe o ego para que a entidade possa se manifestar. Isso é um processo contínuo para o resto da vida, certo? Tá. Quando o médium, por medo, por preconceito, por que causa seja, decide não trabalhar com isto, com esta mediunidade, o que acontece? Nenhuma semente é plantada. Então, o jardim se torna seco, estéril. Então, se você olha um médium não trabalhado, não desenvolvido, é como se você olhasse uma paisagem de deserto. Então, esta falta de conexão divina começa a gerar problemas, que podem ser desde perturbações físicas, problemas mentais, problemas de depressão, e etc. Nossa, o senhor, com essa explicação, me fez lembrar da parábola da semente que Jesus fala, né? Que caiu solo fértil, a outra caiu no meio dos espinhos, terreno Então, vocês pedregoso. têm o livre-arbítrio para não trabalhar a mediunidade. Quem? Não é? Lógico, tem alguns que não têm a mediunidade desenvolvida que seja necessário trabalhar. Tem aqueles que vieram para serem absolutamente céticos, tem aqueles que vieram para ser absolutamente ateus. Mas eu estou falando especificamente com aqueles que são médiuns, Claro, claro. que são, acredito, a maioria dos seus ouvintes, ou que conhecem médiuns. Então, procure entender, converse com as suas entidades, para que eles possam lhes orientar a respeito da sua mediunidade, que tipo de mediunidade, se é necessário fazer um desenvolvimento mediúnico, onde, com quem, né? Para que vocês realmente possam dar vazão a essa beleza, porque é como olhar quando você vê um médium bem desenvolvido, que trabalha para a luz, filho, é como se você olhasse um farol no meio da escuridão. Nossa. Então, e também isso gera problemas para o médium. Por isso que o médium vive sendo atacado, vampirizado, porque ele tem, vamos dizer assim, um coeficiente energético maior do que a maioria das pessoas. E é visível isso. Para os espíritos que não têm luz, que estão vagando no astral, quando eles se deparam com este canal de luz, eles querem sorver aquela luz, essa energia. Então, os famosos encostos sempre vêm através disso. Muitas vezes você tem uma luz especial. Então eles se acoplam. Nossa, não é por maldade, é porque eles precisam daquilo. E ficam sugando essa energia. Essa é a grande diferença entre um Egum e um espírito de luz. Porque o espírito de luz, quando ele, entre aspas, baixa, ele energiza o médium. Ele limpa o médium, ele desobstrui os canais. Eu estou falando do espírito de luz, mas eu incluo os nossos amigos Exus, que são de muita luz. Diferentemente dos quiumbas, que são sugadores, são vampirizadores. Entende, filho? Sim. E Egum é só um espírito desencarnado sem orientação. É um espírito sem consciência. Às vezes até sem consciência que está desencarnado. Então, esses espíritos eles estão no lado de quem absorve e os espíritos de luz estão no lado de quem irradia. É, mas não faça essa Sim, tá. comparação, Não. porque senão você vai falar que o Xumaré é um espírito negativo, não Não, não. é? Entendi. Então, vamos dizer assim, Vamos eles dizer que, vamos vampirizam. colocar uma conta matemática. Vamos. Os orixás irradiadores, eles te dão um gás. Eles colocam mais energia para as coisas, para as áreas específicas, vamos dizer, para os teus devas energéticos, certo? Eles dão um upgrade, vamos dizer assim, uma palavra que vocês gostam de usar. Os que absorvem é quando você tem excesso de energia naqueles, ou desequilíbrio de energia naqueles pontos. Mas todos são de luz absoluta. Entende? Tá. No momento da sua explicação, o senhor falou que esses eguns eles podem vir sugar a energia do médium, não é por maldade, mas eles encontram ali um manancial de energia maior do que do outro, né? É, eles vão pulando. Às vezes ficam, gostam tanto que acabam ficando. É necessário fazer um processo de desobsessão. Não é? Tá. Então. Porque obsessão, na verdade, é isso. É o acoplamento de uma energia que suga a sua. Isso pode ser mandado ou isso pode ser acidental. Às vezes você está, vamos dizer, você vai para um bar. Certo? Por isso que eu sempre falo que os médiuns têm que se cuidar muito quando vão para esses ambientes mais mundanos. Não estou dizendo para não irem, prestem atenção. Vocês têm uma vida humana e têm que viver uma vida humana. Mas é pedir proteção. Peça proteção para a sua esquerda antes de entrar nesses ambientes. Por quê? No ambiente onde você tem muita energia terrena, onde você está trabalhando com chakras de baixo, você vai ter com certeza um bando de eguns que gostam dessa energia. Energia do sexo, energia da bebida, energia da droga, não é? Então, peça proteção para você, num lugar desses, chegar em casa completamente sem energia, sugado. Às vezes você está cansado e não entende por quê. Às vezes você acorda cansado e não entende por quê. Então, de certa forma, existe uma doação de energia. Tá. O senhor falou que às vezes um Egum consegue ver um médium que tem uma coroa bonita, está fazendo um trabalho de caridade e é bonito de se ver do mundo espiritual. Daí as pessoas vão perguntar, mas não é que no mundo espiritual a gente só se vê o outro por estar na mesma frequência? Então o senhor está explicando que médium não é santo. Que Imagina pode. isso. Então, ele tem energia telúrica que vocês têm. Olha lá. Essa é a diferença. Porque, vamos dizer, vindo um espírito de luz, ele pode ver. Mas ele não vai se acoplar a esse espírito de luz. Por quê? Porque o espírito de luz está num coeficiente energético que não bate com o dele. Entende? É como você tentar misturar água e óleo. Não funciona. Não. Enquanto que vocês encarnados, vocês têm energia telúrica, vocês têm muito ectoplasma para doar. Então é disso que eles, vamos dizer assim, se alimentam. Então é muito mais fácil para eles. Vocês estão vibrando. Existe uma questão de ressonância física. Entendi. Não é? Entendi. E aí a vibração X atrai a vibração X. Se você é uma pessoa que gosta de sair, beber, etc., muito provavelmente se você puxar algum Egum, vai ser um Egum que tenha um histórico de bebida. Se você gosta de fazer sexo com um monte de gente, fazer muito sexo de forma descontrolada, o tipo de Egum que você vai atrair é alguém que gosta da mesma energia. Se você fuma muito de forma descontrolada, você vai atrair algum que gosta de fumar muito. E assim por diante. Entendi. É Então. o universo é matemática, filho. As pessoas complicam, mas é muito simples. Tá certo. Então é o. Não é o estado de ser ou elevação moral, intelectual daquele espírito. É aonde ele Não, é está. vibração energética, é física. Sim, aonde ele está naquele momento. Exato. E com que grau de proteção? Porque qual é o papel dos Exus? De proteger. Proteção. Então peça, que eu sempre digo, médiuns, proteção. Salvem seus Exus, salvem a sua esquerda. São eles que estão ali batalhando por vocês do outro lado. Mas vocês estão correndo um perigo imenso, vocês não têm nem consciência. Nossa. Eles estão ali incansavelmente fiéis do seu lado, te protegendo. Então, saudação, reverência, respeito. Salve os Exus de lei. Salve. Seu Pena Branca, o senhor fala peça proteção. Mas se eles estão com a gente, são nossos amigos, vocês estão vendo, por que a gente tem que pedir? Seria uma maneira de se sintonizar com aquilo? Se você não pede proteção, qualquer coisa que seja feita é considerada uma, vamos dizer assim, invasão do seu livre-arbítrio. Você vai num bar por quê? Porque foi o Exu que mandou? Você vai transar com Nossa. uma pessoa porque foi a Pombagira que pediu? Ah. Então, a disponibilidade em ajudar não significa que esses guardiões estejam de plantão 24 horas por dia. É muito cômodo para vocês ter essa relação de uso com a espiritualidade, não é? É, Nós empregado, né? não somos funcionários. Mas o senhor ensinou um negócio muito interessante. Tipo, o livre-arbítrio, ele deve seguir o seu caminho. Sim, a vida é sua, não é Ah. nossa. Nós fazemos parte dela, mas para que nós possamos interferir em algum processo, eu preciso da sua aquiescência, da sua concordância. Nossa. Então, reverenciar significa estar próximo. Quanto mais você referencia seus guias, mais próximos estaremos. Porque é uma relação de amor e de respeito, não é uma relação de obrigatoriedade. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui agora. Tenho. Não, não, senhor. Por que eu estou aqui agora? Porque amo este médium, amo este planeta e acho que posso contribuir de alguma forma. Então, este também é meu livre-arbítrio. Escolhi estar aqui. Então, quando você encontra objetivos congruentes dentro de uma postura correta, ética e feito dentro da lei do amor, tudo é bonito. Só que eu não posso interferir em nada se eu não estiver, vamos dizer assim, conectado energeticamente com a pessoa. Então, volto a falar. Médiuns, todo mundo pode pedir proteção para o seu anjo da guarda, não é? Se as pessoas soubessem que os anjos da guarda normalmente são os Exus e não tem nada de anjos, né? Coitado, os anjos têm muito pouco tempo, eles têm que cuidar do planeta. Os anjos têm que cuidar das criações divinas, não é? Então, assim, peça proteção para os seus Exus. Peça proteção de coração. Faça as suas oferendas. Antes de ir nesses lugares, vamos dizer, mais mundanos. Não temos santos aqui encarnados. Então, já que vocês têm que viver uma vida mundana, que pelo menos tomem consciência dos riscos que correm e aproveitem cada momento, sem excessos. Certo. Ninguém é contra se beber, ninguém é contra se fazer sexo, mas você sabe a medida do suficiente para você e o que te faz bem. Agora, num certo momento, o senhor falou assim, na hora que nós estamos vindo para trabalhar, é importante que vocês baixem o ego. O senhor pode traduzir ou falar isso de outra maneira? Baixar o ego significa o quê? Baixar o ego significa deixar que que o seu ego, que é um instrumento criado pela mente humana, interfira no processo mediúnico. Nossa, entendi. O ego só existe porque é uma manifestação de personalidade para te manter vivo nessa terceira dimensão. O ego não existe nas dimensões espirituais. O que existe é uma assinatura energética que te configura de uma forma XYZ, então você é assim. O ego é uma impostura, é uma falsidade. É uma criação da mente para sobreviver na terceira dimensão. Então, quando você tem uma missão mediúnica forte, você vai precisar manifestar consciências que não são a sua. Se você está usando uma personalidade que nem é a sua para intermediar essa relação, a relação fica complicada. É como se você quisesse namorar uma pessoa e aí você manda um seu melhor amigo falar com ela. Então, o ego é esse, vamos dizer assim, intermediário. Então, não existe uma verdadeira conexão enquanto você tiver um intermediário. Porque você tem que sentir a entidade tem que sentir que você está realmente, de coração, aberto para receber essa vibração. Porque tem Enquanto muito. isso não acontece, você vai ter um bando de impostores. Eita. Que tem muitos. A gente fala de mistificação, não é? Agora Então, tem. desenvolvimento mediúnico não é decorar nome de entidade. O Desenvolvimento ponto. mediúnico é baixar o ego e ter muito autoconhecimento. Porque quando você se conhece, fica muito, muito mais fácil entender que aquela energia que você está, vamos dizer, transmitindo, não é sua. Porque você sabe que você não é daquele jeito. Olha, o Pai Benedito sugeriu que a gente tentasse incorporar a nós mesmos primeiro. Exatamente, eu disse isso de uma outra forma, é O senhor isso. acabou de falar a mesma Os coisa. melhores médiuns são aqueles que se conhecem melhor e que não cujo ego realmente seja do tamanho exato do teu verdadeiro espírito. Tá. Agora, se Deus deu para uma pessoa uma mediunidade consciente, para outra semi-consciente, para outra inconsciente, ele sabia o que estava fazendo. Normalmente os médiuns inconscientes são aqueles que vieram por missão. Ah, entendi. Aqueles que necessariamente não teriam, vamos dizer assim, a escolha. Não é? São aqueles que cujos karmas os impeliram a esse tipo de mediunidade. E também porque, como Umbanda é uma religião normalmente relativamente nova, as pessoas teriam muito medo. Eu acho que é um grande medo de todos os médiuns iniciantes, é de que, meu Deus, para quem eu vou dar a passagem? Meu Deus, quem é essa entidade? Você, meu povo, meu corpo será possuído por um demônio. Nossa. Ah, as pessoas têm esses medos. É justo, é compreensível. Então, principalmente no começo da Umbanda, se escolheu esse caminho de incorporação inconsciente para que as pessoas tivessem certeza que não eram eles. Até com processos mediúnicos mais, vamos dizer, animizados, né? Mais gesticulação ou com incorporações mais fortes, porque para as pessoas que começavam a assistir, eles não conseguiam, não aceitariam que aquilo era uma realidade se não fosse feito daquela forma, não é? É. É como se uma criança fosse para o circo e não visse os malabarismos. Então, hoje que vocês estão um pouco mais maduros, eu diria que a maior parte dos médiuns são semiconscientes, já que as pessoas também não têm mais tantas expectativas de verem. Ah, vamos dizer assim, o circo. Entendi. Entende? E aí, então, pode focar mais no conteúdo. Exato. Porque é isso que importa no final, não é, seu Pena Branca? Sim. O que a gente vai Entende? buscar é o conteúdo. O que importa é despertar a consciência. Quando uma pessoa busca um atendimento num centro, um terreiro, é lógico que é importante que ela saia dali com uma sensação de alívio para aquele problema que está pressionando, né? Sua mente, seu coração. Mas mais do que isso, é muito importante que aquela pessoa saia dali com a sensação de que ela é um ser divino, de que ela é um filho de Deus, de que ela merece atenção, porque o sistema que vocês conseguiram criar nesse mundo é tão massacrante que tem gente que não se acha digna nem de um olhar, nem de um sorriso. Então pensem nisso. Pensem com essa humildade quando vocês forem fazer seus atendimentos. Não é? Tem gente ali que nunca recebeu um sorriso da vida. Entendi. Então é necessário bastante responsabilidade com a mediunidade de quando se trata de interação com pessoas que buscam se melhorar. É importante cuidar com a mediunidade em qualquer circunstância. Mediunidade não é gracinha. Mediunidade é uma capacidade, é um poder de intermediação entre o plano físico e o espiritual. Então, se você quer ser um bom médium, um bom canal, apague o ego. Conheça-se. Limpe-se. Limpe seus dhammas de consciência. Limpe seu coração. E um desenvolvimento mediúnico, o que é feito, que vocês não veem, é que à medida que as entidades vão se acoplando à sua coroa, elas vão trabalhando os seus chakras para realmente melhorarem vocês como pessoas. Nossa. Ao receber essa dádiva, vocês vêm dar graças a Deus, porque estamos tentando melhorar vocês como pessoas para que se tornem médiuns mais dignos. Então, quando você fala assim, Médium picareta, entidade picareta, é porque se você tem uma energia que vibra num nível tão baixo, você é rancoroso, você é invejoso, você é, vamos dizer, tudo de ruim, que entidade de luz vai querer te utilizar como médium, filho? Ai. É como se você fosse assim. Vamos colocar uma imagem que eu acho que vai conseguir transmitir de forma bem clara para a realidade de vocês o que eu estou tentando dizer. Imagina que eu sou uma entidade que vai trabalhar, decidi trabalhar com Umbanda, certo? Tá. E aí eu vou lá para escolher um cavalo, vamos dizer assim. Vamos dizer que eu vou comprar um carro, né? Aí tem aquele parque, aquele estacionamento enorme, com um monte de carros, uns carros novos, bonitos, reluzentes, e aquele carro velhinho, acabado, feio, etc e tal, né? Então, assim, não pense que a gente vai escolher vocês pela aparência. A gente vai escolher vocês pela capacidade de amar o próximo, filho. Então, não importa se você é gordo, alto, baixo, magro, velho, mas importa é a qualidade do amor que você traz no seu coração. O que importa é a qualidade de energia que você traz na sua coroa, no seu chakra coronário, para que isso possa resplandecer aos olhos do mundo. Um bom médium tem uma aura que todo mundo chega e percebe. Você tem encantamento, você tem. É bom estar junto de você, né? Então faça isso, faça a sua reforma íntima, como os nossos amigos kardecistas gostam de dizer. Que nada mais é do que um processo de conhecer aquilo que não é tão bom. Reconheça o seu lado sombra, né? Reconheça o seu lado, vamos dizer, não tão bonito. Não adianta julgar a sujeira debaixo do tapete, porque um dia a gente puxa o tapete, filho, e a sujeira toda aparece, né? Então, busque o caminho da verdade, do amor, busque o caminho da felicidade, do autoconhecimento, busque o caminho da paz interior, para que nós tenhamos os melhores médios para trabalhar. Então, quando o senhor falou escolhe os melhores carros, está relacionado com a habilidade da pessoa, igual o senhor falou, de expressar o amor ao próximo. Exato. Se não tem essa de idade nem de nada. Não, porque senão todo mundo só ia querer. Já pensou pegar uma modelo dessas aí, uma Gisele Bündchen, e transformar essa mulher numa médium? Que beleza, todo mundo ia prestar atenção muito no que a entidade estava falando, né, filho? Não, não ia não. Entendeu, filho? Entendi, entendi. Então, o médium tem que ter valor independentemente da sua aparência. E isso se mede pela sua capacidade de amar, pelo seu chakra coronário e pelo cardíaco. Não adianta só também. Então, uma coisa importante, filho, que eu queria falar, deixar de recado para vocês. O estudo é importante. Ler, se informar, entender quais são as sete linhas, quais são os orixás, o que cada orixá representa, não é? Entender as entidades, o que que elas fazem, o que elas representam. Entender as ervas, tomar seus banhos, entender as bebidas, para que que servem, etc. Mas, filho, nada disso adianta se esse conhecimento não passar pelo crivo do coração. Porque conhecimento, filho, sem ter passado pelo coração, não serve de nada. É simplesmente uma vaidade intelectual de vocês. E isso, ao invés de ajudar a gente, só atrapalha. Porque infla teu ego. Aí você vai se achar muito sabido e muito bacana. Mas na hora de trabalhar, filho, esses conhecimentos quem tem que usar é a entidade. E a entidade vai usar o quê? O seu chakra cardíaco para manifestar o amor para aquela pessoa que está precisando daquilo. Ter conhecimento é importante. Mas conhecimento sem experiência, sem vivência, não serve de nada. Nossa, tem até um filósofo de certa vez, americano, seu Pena, que falou assim que tem um trombadinha na sua cabeça, um ladrãozinho, preparado para roubar seus sonhos e suas realizações. E é esse o estranho no ninho que o senhor falou, que é o ego. Exato. Exato. Mas. Você vê que a gente sempre acaba recorrendo ao mesmo fator. Não estou dizendo, não gostamos de médiums burros ou médiums acomodados, né? Não é isso que o senhor Mas está falando. não, o que eu estou dizendo é que o conhecimento é útil quando ele serve aos propósitos do coração. E não porque senão fica uma coisa fútil. Sabe, aquela coisa de você querer esfregar seu conhecimento no outro, que decorou o nome das 288 entidades que trabalham na linha do Senhor. Mas ele mesmo não sentiu nenhuma, filho. E aí? O que que adianta? Ele não despertou a própria luz, né, para a entidade usar. Exato. Ah, entendi. Ele não fez a conexão. Ah. Tudo, a palavra é essa, conexão. E Conexão. nós estamos no momento, vamos colocar isso num ponto de vista mais planetário, Vamos. ou cosmológico, vamos dizer assim. Nós estamos num momento de reconexão das famílias de vocês. Famílias espirituais encarnadas, famílias estelares, buscando as suas origens, seus irmãos que estão aqui encarnados nesse plano. Então, se vocês estiverem bem antenados, vocês vão conseguir fazer essas conexões através da espiritualidade, com irmãos que habitam, inclusive, outras orbes que estão dentro da nossa galáxia. Porque não pensem vocês, que vocês, enquanto fractais de uma alma, de uma mônada, estão apenas nesse planeta e nessa dimensão. Há outros fractais dessa mesma mônada espalhados por toda a galáxia. E nesse momento em que o planeta está saindo de um processo de quarentena, de reclusão, para um planeta onde as pessoas vão poder ter acesso às verdadeiras informações, é importante. Então, abram-se para o mundo, abram-se para o universo, porque esse momento é um momento de reconexão com essas famílias estelares. Ô, seu Pena, quando tá chegando no final, o senhor sempre dá uma brecha para mais 10 horas de conversa, Pois é, filho. Quer mais? Faça sua última pergunta, filho. O senhor disse que o senhor é um espírito de um grau de desenvolvimento universalista. Daí é o senhor não se incomodar muito com falar de vidas passadas ou dessas coisas que são mais do dia. Terrenas. É isso. Então, e agora o senhor falou sobre famílias estelares de uma transição que está acontecendo. O senhor pode falar meio que resumidamente, nos 5 ou sei lá, 10 minutos últimos aí, sobre essa quarentena e o que vai significar para a gente quando ela deixar de existir? Seria o Ela já amor? foi levantada. A Ah. quarentena já foi levantada, mas é um processo gradual. Filho, você imagina o que aconteceria se esses irmãos que vocês chamam de extraterrestres resolvessem aparecer em praça pública hoje, filho? É. Porque o que acontece? Existiria uma quebra de, vamos dizer assim, de crenças muito grande. Nossa. Existiria, deixaria de existir uma manipulação de poder muito grande. É. Porque certamente, e o planeta de vocês é muito cuidado, as raças que vierem a fazer contato, e isso vai acontecer de forma muito natural ao longo dos próximos anos, inclusive ao longo dos próximos 2 séculos, filho, são raças benevolentes. Não são a visão que as pessoas têm, essa visão criada principalmente pelo cinema, né, pela ficção, de ETs, Maldosos. maldosos, devoradores de humanos, que vêm só para destruir. É. Isso é uma fantasia. Não é que não existam. Existem entidades negativas. Mas justamente o planeta de vocês entrou em quarentena por já ter sido abusado, né, Nossa. por raças que estavam só querendo se servir a si mesmas, né? Do ponto de vista universal, você define essas raças em aquelas que são, que servem a si mesmas, ou que seja, seriam egoístas, né? Elas vejam seus próprios interesses, e aquelas raças que estão de interesse em servir aos outros. Então, Entendi. as raças que queriam se servir para si mesmas, filho, foram muito presentes, estiveram muito presentes nesse planeta durante as tempos muito, muito remotos, né? E foram banidas. Tá. Elas foram banidas desse planeta porque houve um consenso de que existia um abuso, porque é como aquele pesquisador que fala assim, olha, eu só vou arrancar uma pequena folha dessa árvore. E daqui a pouco você vai lá ver se ele arrancou uma árvore, e já arrancou não só a árvore, como acabou com a plantação inteira. Então, é um pouco, houve abuso. Eu acho que essa é a palavra. Então, o planeta entrou em quarentena até para se proteger desses predadores, não é? Não significa necessariamente predadores físicos, né? Mas até do ponto de vista de consciência. Então, o que acontece? Agora, quando você já tem mais consciência do que é se preservar, do que é preservar a vida do planeta, o que é importante, o quão importante é ser ético, do quanto é importante você entender o teu papel na vida do planeta, então, aos poucos, outras raças vão começar a se manifestar. Por quê? A maior parte dos seres encarnados aqui nesse plano não tem a alma daqui. Ah. Vocês, em quase toda a sua maioria, vieram das Pleiades, vieram de Sírios, vieram de Canopus, vieram de Tau Ceti, vieram de Capela. Então, neste momento, os seres que evoluíram em outras esferas estão procurando as suas almas. Não são, não é o corpo físico de vocês, mas é a alma de vocês que, nesse processo de evolução cósmica, vai se juntar à sua família estelar, porque essa família estelar vem de uma mesma mônada. Então, esse é o momento de reconexão. Abram seus corações e abram suas mentes. A realidade extraterrestre tá aí para todos. Basta, cada vez vocês podem perceber, tem mais e mais sinais. Em breve eles vão chegar, inclusive de forma física, e vão se apresentar, e vai ser, vamos dizer assim, muito surpreendente, porque eles vêm no sentido de ajudar a humanidade a se reorganizar e a desfazer um tanto de coisa errada que fizeram, e vocês vão conhecer a verdadeira história do planeta de vocês, que não tem pouco a ver com a história oficial dos últimos, vamos dizer, 5 ou 6 mil anos. A vida terrestre começa muito, muito, muito antes disso. Justamente com sementes desses povos estelares aí que estão aqui só observando para ver quando é que vai ser permitido esse primeiro contato. Então isso não é conversa, fala com um pretado, como um caboclo está falando de extraterrestre. Né? Então, entendam isso. Tudo faz parte do universo, vocês não são o centro do universo, até é um planetinha importante, porque tem um estudo antropológico muito sério de mistura de raças e de DNA, mas do ponto de vista cósmico, a Terra é um grão de areia, é Nossa. absolutamente nada. Então, não seria muito ilógico, né, do ponto de vista matemático, que num universo com bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, a Terra fosse representativa da única forma de vida que existe no universo. Então, abram seus olhos, façam suas conexões e vocês vão ter surpresas muito positivas com os irmãos das estrelas e filho. Salve, caboclo pena branca! Eu Ei! agradeço a todos por essa oportunidade. Salve! Agradeço a Nossa! todos por essa oportunidade de amor, de paz, de felicidade. Que todos possam encontrar seu verdadeiro sentido de existência. Que todos possam baixar seu ego. Que todos possam entender como seres espirituais e levarem uma vida mais tranquila, levarem uma vida menos estressada, respeitando a si e respeitando os outros. Essa é a minha mensagem para hoje. Graças a Deus. Muito obrigado pela manifestação, seu Pena Branca, pelo conhecimento e certamente todos que aqui ouviram, que ouvirão as suas palavras, vão aplicar 100% na vida diariamente, viu? Tenho certeza. Obrigado pela oportunidade, filho. Bonito trabalho. Dê oportunidade àquelas pessoas que trazem a luz e a verdade. Graças a Deus. Muito Salve as obrigado. sete linhas sagradas da Umbanda. Salve Salve. Oxalá, salve Oxóssi, salve o Pai. Vai. Proteção me falou, hein, filho? Ô Marcos, no Oi. finalzinho assim eu tô meio que perguntando pros médiuns como eles se sentem. Depois da entrevista? É, do diálogo, como que você tá se sentindo? Normal, normal, sim. Eu fico até. Porque quando eu trabalho com ele, eu sempre fico emocionado, cara. Isso é uma coisa que mexe com o meu cardíaco. Sabe assim? Tipo, em que sentido? No sentido de ter a consciência de que eu trabalho com uma entidade que é um. Porra, bicho, esse cara é muito elevado, assim, é uma pessoa, uma consciência que está muito acima de mim, né? Muito. Então, assim, que tem a humildade, talvez essa seja a palavra, né? Pra você ver. Que tem a humildade com todo esse conhecimento dele do mundo, do cosmos, etc. e Nossa tal, Senhora. de vir aqui baixar nessa frequência tosca que é a nossa, né? Verdade. Para disseminar o conhecimento. Então isso me emociona, porque eu me sinto muito digno, entende? Eu me sinto assim, falo, Nossa. porra, caraca, que bacana, né? Eu tipo assim, eu sou meritório, porque eu também tenho essa consciência. E não é uma questão de ego, é uma questão de me conhecer.